ferro, fuzilado voando. Se esconde no lixo, pingo de sangue moscando. Qualquer piche difícil, tenta outra soletrando. Me diz o que tem de errado, se é vocês que estão errando. Se me liberto a mente seu, sou bicho solto. Logo na decadente, outro lado do esgoto. Mas aqui ninguém é rato e mostro dente pra vocês. Uma criança revoltada em um, dois, três. E se nos vê como problema, eu nos vejo como a cura. Interpreta minha loucura, caula de literatura e a rua é problema. Só depois das sete, depois é só televisão, corrente de internet, arte, dinheiro, água e fogo. E ai de você se não jogar o jogo. Não impediram mais das máquinas o grito. Seus filhos acordaram sem saber do acontecido. Vou fugir do asfalto pra um lugar encantador, jogar pro alto os versos disfarçando a minha dor. Vou voltar andando, cansado por um motivo, sorrindo pro que não quero soprar. Me manter vivo, vejo suor escorrendo, descendo no rosto. Com o auxílio de um barulho, eu enterrei um monstro. Provoca um sorriso, já te olho errado. Dane-se sua cultura, foda-se o seu passado. Provoca um sorriso, já te olho errado. O pensamento corrompido, o revólver engatilhado. Caminhando contra o vento, vai ser difícil de parar. Se não tem sol, eu invento. Quem é que vai se arriscar? Caminhando contra o vento, vai ser difícil de parar. Se não tem sol, eu invento. Quem é que vai se arriscar? O que te impede de sorrir, me diz? O que te impede numa folha toda em branco? Eu escrevo minhas preces em qualquer rua, em qualquer quadrado. Um artista, um sonhador, morre afogado. Afogado no que vocês tornarão ilusão. Vai faz da tua sujeira um filme de ação. Cena principal com muito sangue no chão. Sorriso amarelo, bala no coração. Mas palavras complexas disfarçando a mentira. O flash acabou com tua ira. Olhares nervosos, rosto sofrido, microfone e boné. A princípio é bandido. Despertaram em mim um moleque sem inocência. Despertaram também a falha pra tua tendência. A fama, o glamour, vê que as mina pira. Olhar a olho nu, jamais que te inspira. Parecem cúmplice, não vê que é isso que eles quer fazer. Tu sente vergonha de andar a pé. Caminhando contra o vento, vai ser difícil de parar. Se não tem sol, eu invento. Quem é que vai se arriscar? Caminhando contra o vento, vai ser difícil de parar. Se não tem sol, eu invento. Quem é que vai se arriscar? Pra!